Se o banco de trás vira rei, se eu já repeti várias vezes esse som. Daqui pras quatro é louça, a janela vai tremer na rua toda. Desculpe minha lombra, foda-se a insônia. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Eu elevo o nível do imprevisível. Desculpe minha lombra, minha lombra. Foda-se a insônia, insônia. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Essa porra toda de mim se pode esperar tudo menos isso que cê tá pensando agora. E o resumo é muito mais que uma longa história pra contar. É o sabor do desprazer e aurora. É como um beijo com gosto de vodka. Porque aprendi cedo a fugir da lógica. Ter como maior medo a rotina metódica. E vi que o segredo de uma vida sólida é quebrar estatística, deixa o mundo girar. Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva, hein? Que a lama atrapalha. Pras quatro é louça, a janela vai tremer na rua toda.